Você está ouvindo o podcast do disco CCJ Experimental, uma série de entrevistas gravadas no Laboratório de Multimeios do Centro Cultural da Juventude. Durante as entrevistas, os músicos falam dos aspectos, características e perspectivas da música experimental, bem como sobre o processo de criação. Neste programa, escutaremos o Ponto de Interrogação, projeto de FRI Felipe Ribeiro. Gravando. Vai! Eu tô gravando esse som da entrevista do próprio material para o CD e eu vou me basear nessa ideia de entre-escuta, que é uma ideia que eu venho trabalhando há algum tempo, que é buscar essa escuta entre eu e o outro. Ciberfonia, a ideia de tentar compreender como funcionavam os meandros do kit, que é esse método de produção em massa e contínua reprodutibilidade técnica da produção de sensibilidade, ao mesmo tempo que uma busca contínua de embasar isso por um discurso ao mesmo tempo político de revolução, ou seja, a música é sempre uma forma de rebeldia contra o sistema, mas sempre já assimilada pelo sistema. Ao mesmo tempo que uma forma de religiosização da música, ou o músico gênio santo, ou o músico heróico, ou esse tipo de postura heróica da música. Ouviremos dois excertos de Id, Entidade. Ao mesmo tempo, isso foi uma forma para mim, na época que eu comecei essas histórias, de tentar pôr em prática uma retomada de valores culturais da minha família, assim, de buscar a coisa do tarô cigano, de retomar certas raízes que eu tinha perdido ao longo do tempo. Já o Gnose, ele é o arcano 11, ele é um estudo de uma carta específica do tarô, que é a carta 11, que é a carta da força, que é um tipo de linguagem simbólica muito antiga, e me parece que é importante lidar com as questões simbólicas na música, porque se fala muito da música como algo etéreo e sem imagens, mas ao mesmo tempo ela está sempre embasada nesse tipo de postulação kit de criação de uma imagem, né? Eu sou um músico e eu estou falando com vocês. Escreveu o livro Gnose, disponível em issuu.com/gnose. Mesmo se você pegar a história da música do século XX, de pesquisa, né, a dita música eletroacústica, ela está toda calcada nesse tipo de ideal de do homem no laboratório pesquisando a nanotecnologia para entrar nos meandros moleculares e descobrir a bomba atômica sonora, né, que vai mudar o mundo. E isso me interessa. E o livro é meio sobre isso e sobre uma percepção que se dá sempre no embasamento cultural de que certas coisas não são música, mas ruído. E o ruído ele vira esse ponto onde nascem todas as tendências da música. Você pensar o punk nasce como ruído, o rock progressivo nasce como ruído, o samba nasce como uma forma de ruído, todas as formas de musicalidade nascem como uma ruidificação de algo, mas depois são convertidas em música. E isso, essa questão de como que se dá essas forças, esses campos de força na entrescuta me fascina, e eu escrevi para sair da paranoia. Eu vou fazer um som da hora pra vocês agora, galera. Eu vou mostrar o que é Gnose e vai ser muito louco e vocês vão curtir pra caramba, entendeu? Um som revolucionário, muito... Tipo, vocês vão ver só. Thank you. ouvimos de O Ponto de Interrogação algo sob o cais. Tenta tunchar barulho agora. Tenta todo mundo berrar ao mesmo tempo no mundo. Liga todos os rádios ao mesmo tempo. Põe todas as bandas de punk rock pra tocar ao mesmo tempo. As pessoas vão entrar em um êxtase, elas entram em silêncio, elas ficam extasiadas. O máximo de trânsito, você já não escuta os automóveis. O ruído ele é tão maior do que você a sua escuta é silenciada no momento do barulho. Você se vê obrigado a calar a sua orelha para não ouvir o tamanho do medo que aquilo te gera. Porque querendo ou não, a escuta ela não nasce como uma forma de embelezamento da espécie, né? Você não tem esse sentido extra para te dar acesso ao divino, ao maravilhoso. A gente não tem orelha para isso, a gente tem orelha para distinguir os nossos medos e fugir o quanto é possível disso. É um sistema de alarme, né? É um sistema instintivo de fuga. Ou de revide, ou de caça, de ouvir a presa, né? Ou você ouve a presa, ou você ouve o caçador que vem atrás de você. Mas isso foi se perdendo com o tempo, com a culturação do homem, né? O elefante não tem medo do som do rato à toa, porque o rato entra no cu dele e rasga ele por dentro, as tripas, devora ele por dentro. Eu sinto que a música não pode mais ser experimental, porque ela já virou um souvenir. São possíveis experimentos que partam da música para algum lugar, ou pensar outras formas de musicalidade, outras formas de encontro através da música. Porque a música ela não tem relação nenhuma com o som. Existe uma explosão fragmentária do som que não é calculável. A gente passa o tempo todo pensando no que dizer na música, que não pensa em viver o que diz a música. Ou como dizia o John Lennon, tem quantas canções de amor aí a gente não ama ainda. Ouviremos Cat Path in the Year of the Rat. Então, eu percebendo que eu nunca conseguiria ser um músico, eu não conseguiria gravar, eu não conseguiria repetir uma canção, eu não conseguiria cantar dentro da melodia, eu nunca conseguiria fazer um disco gravado bonitinho, que não fosse absolutamente feito instantaneamente como as coisas que eu tenho aqui, Eu percebi que eu não ia conseguir ser músico. Mas eu ainda queria estar perto disso. Então me tornei essa espécie de filósofo. Eu chamo de filósofo. Seria um filósofo do sol ou alguma coisa desse tipo. Alguma baboseira muito caetagem por aí. Herói. Eu sou o vilão. Eu quero ganhar minha grana e quero pagar minhas contas. Não quero mais passar fome para tentar salvar o mundo através da música. Não vou mais fazer isso. O martírio é uma forma básica de ser assimilado e de virar uma forma de controle da população que você queria ajudar. O exemplo mais claro, o músico Jesus Cristo com a sua guitarra em forma de cruz. Criar uma mídia zero, que é um dos conceitos que eu tinha tratado no livro, que é a ideia de... A gente fala muito de circuit bending, mas como que a gente pensa os nervos como circuitos? Ou as sinapses cerebrais, fazer bend de sinapse cerebral, fazer uma mudança de sentido onde dançar seja uma forma de música. Eu gosto de ressaltar sempre que é a interferência da música nos processos do tá. É uma sinfonia de automóveis, um baixo de fábricas e um solo de serras elétricas e de computadores. Tá com bateria? Não tá com bateria. Eu não tenho como desconectar? Não. Então eu vou dar uma volta no CCJ em 3 minutos e eu volto com o som da escuta. Podemos tentar desconectar aqui. Vamos tentar. Vai indo. Vou atrás. espera. Chegou um ponto tal em que uma feira com berro de seres humanos nos parece algo idílico. Algo que no século XVIII era considerado mais que o barulho. Então me parece que a entreescuta, ela se dá nesse ponto onde existe uma escuta comum e ela se dá no ruído, não na música. A música, ela nos distingue. Eu gosto de tal música, você gosta de tal, talvez gostemos de músicas semelhantes. Agora o barulho, todo mundo é igual. Todo mundo sabe qual é o barulho. Dentro da análise de sistemas, é aquilo ao qual se nega, aquilo que não cabe no que queremos. É o inverso do desejo. Então, qual que é o único espaço de socialização para escuta no mundo contemporâneo? É o espaço da negação do desejo. Ou você toca o que a indústria cultural quer, e aí você fica infeliz sendo um músico infeliz, que é o único tipo de músico que faz sucesso, ou você entra num modo de escutar o ruído. É importante notar que uma cidade ouvida de fora, ou a cidade de São Paulo, para quem mora em Alphaville, ou para quem mora centro afastado, numa casa muito grande, muito chique, muito rica, com seus portões, suas vidas à prova de bala, ela soa como um isso. Um ruído, ele só é um ruído para quem está dentro dele, para quem está de fora, ele é um belo do uníssono, é uma cama. Que, se você põe o som do Merzbow, o grande músico do barulho hoje em dia, num volume baixinho, ele vira Enya, ele vira easy listening. Então é mais a questão desse paradoxo que é intrigante, de como o uníssono virou a diferenciação. A palavra não importa. Quando você tem 1000 pessoas fazendo barulho ao mesmo tempo, não importa que tenha Mozart tocando. Foda-se que tá tocando Brahms, ou tá tocando Ornette Coleman, ou tá tocando qualquer merda. É tudo barulho. Dentro do barulho, é tudo barulho. Não importa a beleza da música que você faz. Ouvimos Escuta Despejada no Olho da Rua. Agora ouviremos Siren Song. compositor em cima do palco, ouvintes embaixo do palco em forma passiva. Você não tem interação ainda entre essas formas de atitude. É ainda uma visão bidimensional, porque o palco funciona, o palco italiano, né? É o palco de ópera ainda. O punk acha que é revolucionário, mas trabalha em palco de ópera com as mesmas notas de Mozart. Ainda é bidimensional ali, assim, é tipo uma tela, né? Isso tudo dentro do sistema econômico, então não tem muito para onde, entendeu? Então todas as formas de revolução que acontecem, as verdadeiras experimentações hoje em dia, elas estão no circuit band, na interatividade verdadeira, na coletivização, em outras formas, em a saída, sair do palco, sair do estúdio. Então no momento que a gente entra no estúdio, é inevitável que eu tenha essa postura de ficar fazendo o papel do vilão falando bravo, entendeu? Porque não tem para onde ir. Porque é isso, eu sou o vilão. A gente não precisa gravar. O que é esse delírio contemporâneo da gravação contínua? Por que a gente tem isso ainda? Por que a gente quer guardar tudo? Quer lembrar tudo? Quer repetir tudo? A mesma canção exaustivamente repetida. Porque é produto, não é processo. Não é um modo de alteração da sociedade, alteração da própria vida, alteração da própria sensibilidade. É um modo de continuar dentro da roda e girando a roda e fazendo a engrenagem girar. Mais sobre Felipe Ribeiro, o ponto de interrogação em filosonia.110mb.com. CCJ Experimental, programa O Ponto de Interrogação, edição Henrique Iual.